Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Suyum yaşamam ki, yaş tahtaya basamam ki, ozanım ben susamam ki, etme utan utan, yapma utan utan, ozanım ben susamam ki, etme utan utan, gör halimi utan, soya soya bitti işim, etme utan utan, yapma utan utan. É o arranque da Floresta Encantada na SBSR, os sons do rock psicadélico, progressivo, kraut e muito mais na antena da rádio SBSR em Lisboa e no Porto. Para me ajudar a atravessar a Floresta Encantada, tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta Encantada desta semana, precisamente com uma escolha tua. Abrimos com o quê? Abrimos logo a arrancar muito bem, na minha opinião, pela primeira vez a transmitir para o Porto e Lisboa. Trouxe a Selda Bakan, a cantautora, guitarrista e também produtora turca, que se iniciou nas leads em Ankara, numa altura fervilhante da capital, nos anos 60 e 70. Ouvimos o tema Utan Utan, de um álbum que aparece reeditado pela Faraway Sounds de 2013. Eu vou passar para os holandeses Shocking Blue, em 1968, o disco de estreia com o mesmo nome da banda, Shocking Blue, e vou passar o tema Hot Sand, aqui também com algumas nuances algo exóticas, pois surge por aqui pelo meio uma citar. Hot Sand, os holandeses Shocking Blue, na Floresta Encantada. Summer day is over and darkness come with mighty winds. Seagull's head is tired, and when he's tired, then he sings. Hot sand, I'm walking in the hot sand, making love on the hot sand, together with you. Yeah, yeah, yeah, yeah. place to stay, some place where I can rest and then think about the empty day. Hudson, I'm walking in the Hudson, making love on the Hudson together. Together with you. protopunk em 1965, um álbum gravado na Colónia, foram os The Monks, com o tema How Out to Do How, do álbum Black Monk Time, que saiu depois em março de 1966, banda norte-americana e sediada na Alemanha, o terreno fértil numa mistura de punk rock com elementos já do crowd rock, que nos anos vindouros se viria a assumir como um estilo de referência. Antes estivemos com os holandeses Shocking Blue, o tema Hot Sand, para esta banda que ficou conhecida, por exemplo, pela faixa Venus, que nos anos 90 teve uma versão por parte das Bananarama. E agora viajamos até 1968 com os Iron Butterfly, banda de referência da Califórnia, de San Diego, e que teve enorme influência no rock, no hard rock, e no rock mais pesado, o heavy metal. Em 1968 editaram então o segundo disco, Heavy, e vamos escutar a faixa Possession, os Iron Butterfly na Floresta Encantada. It's possession. Três músicas de seguida na Floresta Encantada. Fizemos aqui uma espécie de uma mistura, algo improvável. Passámos, por exemplo, dos Iron Butterfly, num disco de 1968, o registro Heavy com a faixa Possession. Pelo meio, uma música escolhida pela Ana Farinha, já lá vamos, mas nestes últimos minutos estivemos com o Ananda Shankar, o sobrinho de Ravi Shankar, que também sentiu muita influência do rock e das texturas do jazz e do funk, e em 1975 fez um dos seus discos mais celebrados, Ananda Shankar and His Music, um álbum onde a citar marca grande presença, obviamente, mas também a guitarra elétrica e o Moog. Escutámos o tema Dancing Drums. Pelo meio, como eu disse, foi uma proposta da Ana Farinha. E Ana, o que é que passou ali pelo meio? Bem, ali naquela terra de ninguém entre Iron Butterfly e Ananda Shankar, decidi trazer a música e a banda que mais me chamou a atenção aqui nesta coletânea da Soul Jazz, aqui deste ano, 2016, Venezuela 70. Ouvimos a banda que recorre a sintetizadores, que mistura jazz com música da América Latina, folk. Estamos a falar de 1, 2, 3 e Fuera, uma banda que teve uma vida relativamente ativa nos anos 70 até cerca de 85. Ouvimos o tema Son de Tambor e San Juan, numa Venezuela em turbilhão criativo, como é exemplo esta coletânea, como disse há pouco, da Soul Jazz, saída em 2016, Venezuela 70, Cosmic Visions of a Latin American Earth. Une fleur entre les lèvres, un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser, comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras, il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Me dit je suis poète et caresse mes cheveux. En levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur au bout des doigts. Hey, hey, hey, le cœur au bout des doigts. Le cœur au bout des de son amour pour la France, de sa mère qui est loin. Mais il me dit que sur terre, il n'a eu qu'un seul ami et qu'il déteste la guerre. Je lui réponds moi aussi. On se quitte une voix morne et le lendemain matin, il est là devant ma porte, une guitare à la main. Il entre et soudain s'arrête quand je lui cœur au bout des doigts. Hey, hey, le cœur au bout des doigts. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Estamos perante o primeiro single de grande sucesso para os Yes, uma das mais conhecidas bandas de rock progressivo do Reino Unido, aqui em 1971, no álbum Fragile, o tema Roundabout. Antes do rock progressivo dos Yes, Ana, o que é que passou? A tunisina Jacqueline Taieb com o tema Le Coeur au Bois des Doigts, um tema, como disse, 1967. Aqui Jacqueline Taieb, uma cantora ligada ao Yéyé francês, que depois não teve grande expressão porque acabou por voltar a estudar, ainda muito nova, mas com incríveis registros sediados na canção francesa. Seguimos agora para 1961, vamos ouvir os Pink Floyd ao vivo. Esta música podemos encontrá-la na mais recente caixa Early Years dos Pink Floyd, que abarca uma temporada entre 1965 e 1972, uma caixa para se compreender bem ali os anos de formação dos Pink Floyd, para lá do sucesso inicial. É o tema Atom Heart Mother, que dá título ao mesmo disco, aqui sem a secção de sopros, pelo qual o tema também é mais conhecido. Atom Heart Mother, ao vivo no Festival de Montreux, são os Pink Floyd, em 1971, na Floresta Encantada. There's one side on our latest album, which is called, which is a piece called Atom Heart Mother, which on the record has got a choir and some brass instruments as well as us on it. Well, we haven't got any choir or brass here, but there is a version that we do without. We're going to do that now, and then we're going to take a break. 18 minutos de Pink Floyd ao vivo no Festival de Montreux, onde a banda em 1971 apresentou Atom Heart Mother, uma faixa que eles não tocaram realmente muitas vezes, também porque faziam questão de tocar com a secção de sopros. Atom Heart Mother, numa versão, vá, podemos chamar-lhe mais despida, e que surge na mais recente caixa Early Years dos Pink Floyd, onde existe muito, muito material de início de carreira dos Pink Floyd. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada, a primeira edição na SBSR, e para o final fica uma escolha da Ana Farinha. E Ana, vamos fechar com o quê? Vamos fechar com os H.P. Lovecraft. Em 1967, a banda que cria ali muito bem os ambientes folk rock e também psicadélicos, com o tema Let's Get Together, original de Chet Powers. Muito bem, os H.P. Lovecraft a fechar a Floresta Encantada desta semana. Atenção à repetição, acontece na quinta-feira a partir das 11 da noite aqui na SBSR, esta primeira edição da Floresta Encantada. H.P. Lovecraft então a encerrar a Floresta Encantada. Ana, até para a semana. Até para a semana. Some may come and some may go now. We will surely pass. When the one that left us here, yeah, returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading on the grass. Come on, people, now let's get together. Smile on your brother, try and love one another right now, but the song we sing is the way we die. You can make the mountains ring, make the angels cry. Know the dove is on the wing, you not know why.